DS6419, chame Recife, em 1251, alterne 1-3325. 251-3325, bom dia, DS6419. Bom dia. Salvador, Web 5717, decolando na Dael. 5717, vigilância, subal 340, César Dael. 340, quantidade Dael da presente? Autorizado. Autorizado, muito obrigado. Tia Rio 5963, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste em Salvador, 10018. O 5973 informa que sua transmissão está intermitente. Agora sim. Controle Web 577. Objeto 5717, controle, prossiga. A possibilidade é presente a Approach Bridge, por favor. Aguarde. Obrigado. Chame Recife, em 1251, alternativa 133-25, seu sítio mesmo. 251-2325, muito obrigado, tenha um bom dia. Rio 5973, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 08, reporte estabilizado na LS. Salvador, bom dia. Voo no 995, informação ECO. Bom dia, voo no 995, prossegue para 4 mil pés na chegada Bonfim, 1-0-1-8, ajuste. 4 mil pés, Bonfim, 1-0-1-8, voo no 995. Uno 995, desça para 2 mil pés. Uno 09, ajuste, reposta brisado na LS. Para 2108, suportar estabilizado, voo no 995. Bom dia, voo 804, desça para 4 mil pés, na chegada bom, 1-0-1-8, o ajuste. 4 mil na pedida bom, voo 1-8-0-4. Rio 5973, complete aproximação, torre 18-6. Complete 18-6, torre Rio 5973. Muito bom dia, tá 3507, Fox. Bom dia, 3507, desça para o 050 na chegada bom. 050 bom. 4 Alê, Zulu Alfa Índia. Alfa Índia mantendo meu pés no corredor Axé, reporte fora da barra. 4 Alê fora da barra. Gol 995, receptor localizador. Complete a aproximação, gol 995, torre 1186. 186, até a volta. 1804, prossiga para 2000 pés, ajuste 1018, reporte no localizador. Para 2000 pés, reporte no localizador, gol 1804. Controle web 5898, bom dia. Bom dia, 5898, suba ao nível 340 na saída da EL. Possibilidade de voar da Elda presente? Autorizado. 340, voar da Elda, obrigado. Tá 3597, desça para 4000 pés. 4000 pés, tá tudo.